Eu sou da 79, vou falar da luta da minha raça, que é milenar, que luta pelos direitos, direitos de igualdade, por um espaço decente dentro da sociedade. Sociedade que pensa que negro é marginal, sociedade que é feita de preconceito racial e discrimina fortemente os demais irmãos, falando no nosso cabelo, da nossa confeição. Mas o dinheiro do negro não é discriminado, negro com muito dinheiro é um idolatrado. Mas se o negro é um pobre, ele é um pobre coitado, perseguido, fudido, lascado e humilhado. Pois o sistema é racista, esse é meu ponto de vista, está escrito em jornal, televisão e revista. Pois o nosso país é preconceituoso, tiram o nosso sossego e o do nosso povo. Tem a pele escura, no Brasil é fatal, se consideram bandido, seja em qualquer local. Por isso eu digo, amigo, eu não me calo não, a minha arma é o papel e uma caneta na mão, cantando para todos o seguinte refrão. Se liga aí, meu irmão. Paz, poder, orgulho e respeito, queremos paz, poder, orgulho e respeito, queremos paz, poder, orgulho e respeito, queremos paz, poder, orgulho e respeito. Paz, poder, orgulho e respeito, queremos paz, poder, orgulho e respeito, queremos paz, poder, orgulho e respeito, queremos paz, poder, orgulho e respeito. Paz, poder, orgulho e respeito, essas quatro palavras são nossas por direito. Como eu sempre digo, preste muita atenção, negro é cultura, não é bandido não. A nossa luta continua com força e coragem, mesmo que para você pareça bobagem. Lutaremos até o fim pelo nosso ideal, pra acabar com preconceito, preconceito racial, que divide a humanidade em classes diferentes, mostrando a ignorância de toda essa gente. Ignorância ensinada desde a escola primária, que ensina às crianças uma história contrária daquela que, na verdade, aconteceu e que a sociedade há muito tempo escondeu. E assim caminha a humanidade, vivendo de ilusão, escondendo a verdade. Mas o sistema quer que continue assim, levando os negros por um caminho sem fim. São filho de um só mãe, trazendo da união, que não distingue o cor na hora da criação. Mas hoje assim nos persegue com uma só opção, na via nós negros em toda a nação. Por isso, paz, poder, orgulho e respeito, queremos paz, poder, orgulho e respeito, queremos paz, poder, orgulho e respeito, queremos paz, poder, orgulho e respeito. Paz, poder, orgulho e respeito, queremos paz, poder, orgulho e respeito, queremos paz, poder, orgulho e respeito, queremos paz, poder, orgulho e respeito. O racismo está presente em toda parte da cidade, faz 400 anos de toda essa sacanagem. Mas parte do subúrbio não come nada não, fala a verdade pra esse bando de cagão, que falam de nós e querem calar nossa voz. Mas a nossa língua é bem mais forte, mais veloz. Temos o poder da rima na ponta da nossa língua. Presta atenção, otário, tu não percebeu ainda que a parada é dura, o papo é federal. Te fala a verdade na cara, pode vir, repito, no corro do pau. Te fala a verdade na cara, pode vir, repito, no corro do pau. Te fala a verdade na cara, pode vir, repito, pode vir, repito, pode vir, repito, pode vir, repito, pode vir, repito, no corro do pau. Não somos moralistas, quem tampouco os tais. Somos negros de atitude, verdadeiros e reais. Lutamos para que o povo negro tenha poder, mas o racismo insiste e persiste em nos foder. Pois se nada fizermos pelo nosso futuro, não haverá futuro, será sempre obscuro. Por isso eu digo, maluco, se liga, meu irmão. É, se liga no refrão. Paz, poder, orgulho e respeito, queremos paz, poder, orgulho e respeito, queremos paz, poder, orgulho e respeito, queremos paz, poder, orgulho e respeito. Paz, poder, orgulho e respeito, queremos paz, poder, orgulho e respeito, queremos paz, poder, orgulho e respeito, queremos paz, poder, orgulho e respeito.